Você está na Sensolar, tudo bem? Neste próximo bloco, três músicas de artistas que ficaram mais conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, com outras músicas. É. Dessa pegada vai ter o Talk Talk, Marillion, e para começar o Church. Olha o riff de guitarra dessa música e me fala se ele não é underrated. Reptile. War. Reptile. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Oh, such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with a mate, tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Som do Talk Talk, Such a Shame, é demais essa música. De 1984, Talk Talk, que ficou mais conhecida pela... Deixa eu soltar, ver se eu consigo soltar aqui. Mas ele ficou mais conhecido por It's My Life, essa aqui, ó. Essa aí. É, então... Essa música é de 1984, Such a Shame, e é It's My Life, é a outra deles, que eu não vou tocar inteira, porque tem um bloco aí da Sims rolando com as três músicas desses artistas que fizeram mais sucesso. É só esperar que toca. Uhul! Don't you forget! E aí a gente rolou antes o som do Marillion, que o Marillion na realidade ele não fez mais sucesso aqui no Brasil, pelo menos com He Knows You Know. Ela, ele sabe que você sabe, né? Olha que título mais enigmático. He Knows You Know. Ele sabe que você sabe, hein? Fique esperto. Mas o Marillion, ele fez mais sucesso com músicas como Kaylee e essa aqui. Kaylee era com o vocal do Fish. E essa Beautiful não. Essa Beautiful era o vocal de um outro cara que eu não lembro o nome. Mas no bloco a gente fala. Vamos adiantar um pouquinho pro refrão, que essa música é bonita, né? Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things. Só procurar aí que tem esse som, esses três sons num bloco próprio pra eles. Heaven only knows we live. Mas a música que a gente tocou do Marillion foi He Knows You Know, que é, vou pegar aqui na tag, mas é de 1983, do álbum Script for a Jester Tears. Não, tá errado. Script for a Jester's Tear. Canta aí, Marília, vai, o refrãozão. E aí a gente foi pro Church, que lá no começo do bloco que a gente rolou com Reptile. Mas que na realidade eles fizeram mais sucesso aqui no Brasil com Under the Milk. Ué, que é essa aqui que tá tocando de fundo. Olha que corte preciso. Tô ficando craque. I got no time. Private consultation. Tem. The Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. But I know that. Oh, errei de novo. Vambora com isso. Então, esse foi o Under the Milky Way do Church, que é uma música que, na realidade, o que a gente tocou no bloco foi Reptile, que é... Reptile, que é de 1988. The Church é muito bom, né? Eu gosto. Vai pedindo seu som se você quiser pedir esse outro bloco, que tem essas três músicas que fizeram mais sucesso dessas três bandas. Tá aí na programação, mas você pode pedir www.semesquece.org/contato ou nas mídias sociais todas, @SigaSense. Max Tab fica por aqui. Até já. Wish I knew what...